So Life, you can De Leon, The Shaku Noise. É só mais uma noite, eu sozinho. Nos versos um caminho pra aquilo que eu sonhei e tudo que eu preciso. São novos tempos, desejo é o mesmo. Fazer meu som tocar e durar por muito tempo. A gente luta tanto, eu sei que cansa muito. Quem vai correr por mim se eu desistir, então eu luto. Eu olho lá pro céu e peço a Deus mais uma chance. Me dá mais um minuto, oh meu Deus, mais uma chance. Mantenha a calma, irmão, lava sua alma e acredita. Você já tem um dom, mantenha o foco e a disciplina. Destaca da multidão, sinta que é missão. A luta é cansativa, é você na direção. Pra aquilo que sonhou e acredita, não é em vão. A carga tá pesada, mas aguenta firme, irmão. Justiça seja feita, você já é campeão. Em busca da vitória, vem com nós na direção. Então eu sigo, não temos nada, mas temos tudo. A luz no túnel, no nosso mundo, tá sempre ali. Às vezes forte, às vezes fraca, sempre contínua. Uma lamparina que mantém viva a autoestima. Levanta cedo, contempla o dia. É Deus que dá pra nós renovação de energia. A fé que me motiva é a mesma todo dia. Me leva a sonhar e acreditar na minha conquista. Os mano que fecha comigo são da família. É Deus que nos protege da inveja e dos traíra. À frente do dinheiro tá o amor e o sentimento. Mantemos sonho, correria e o respeito. É foco e disciplina, é desse jeito que nós segue. Eu sou Life Dedeon, o ilha lá do leste.